hospital. Na sala de cirurgia. No hospital. No corredor de um hospital, eu vejo a dor e recebo a notícia que meu mano não tá legal. Muito mal, porque as próximas horas serão decisivas pra uma possível melhoria. Escorre a lágrima no rosto da mãe do meu mano, desesperado porque seu filho não seguiu seus planos. A essas alturas eu já tava querendo desvendar o que e por que mandou meu mano pra cá. Mas logo veio a notícia que a treta foi uma dívida. No 12 sem pagar, com dinheiro ou com a própria vida. Quando disso eu fiquei sabendo, espiritualmente acabei me enfraquecendo. A maldade foi se aproximando, a vingança me tomando. Uma voz sorrateira no meu ouvido soprando: pega pra grave, senta o dedo, ninguém fez isso com seu mano. Tá amarrado, cai por terra o sentimento da vingança. Tá escrito que ao Senhor pertence a vingança. Mas de repente se deu fim toda essa ideia, com a entrada repentina de uma médica, que foi logo dizendo que o estado era crítico, decorrente do número de tiro. Se o quadro persistir, se ele não reagir, UTI sem chance de vivo sair. No hospital, triste final, você não quis os pais honrar. Uma história, final sem glória, peço a Deus pra abençoar. A vida passa rápido, a gente nem percebe. A vida é tão instável que vacilou, você perde. Quem diria, você nesse hospital com aparelho. Na infância nós nem tava vendo injustiça, racismo, outras coisas mais. Nosso negócio era de pipa correr atrás. Em comum, fanatismo pelo tricolor. Lembro quando você ganhou a camisa 10 do Raí do Camelô. O simples sempre alegou nossa vida, malandragem dá um tempo. Sua música preferida, beija. Se tornou um traficante, quem era um bom menino. Pensamento eu fico no último encontro contigo. É isso mesmo, fala amigo. Isso mesmo, molecote, a fase tava ruim. Sem trampo, mina grávida, eu já via o fim. Meu pai morreu e eu naquela zica brava. Cê nem imaginava, Jão, que eu passei o que eu passava. Tráfico não pede experiência, tá desesperado. Foi minha carta de referência. Mas parceiro, aceita Jesus, seja uma nova pessoa. Tô correndo, eu tô de boa. Mas aí, irmão, essa pode ser sua última chance. Aí se for, já perdi, que se dane. No hospital, triste final, você não quis os pais honrar. Uma história, final sem glória, peço a Deus pra abençoar. Ouvi uma sensação de fracasso e tal. Mó neurose eu aqui nesse hospital. Fui dar um rolê, me deparei com o setor adversário. Isso mexeu com o meu imaginário. Se você tivesse a Cristo se convertido, sairia da cova sem ser mordido. Te ver nesse hospital é muito frustrante. Nós poderia estar num culto protestante. Eu queria mesmo estar na sua formatura, ou conquistando a casa própria na mão escritura. Mas que nada nesse clima deprimente. Se você tivesse ouvido seu pai, seria tudo diferente. Honrar o pai e a mãe é um dos mandamentos. Juventude não ouve ninguém, é só lamento. Mundo caótico, jovem usa tóxico. Falta oportunidade, isso é lógico. Já é histórico, no hospital falta leito, falta remédio. Por favor, seu governador, cadê o investimento prometido que tanto falou? Pelo amor, seu doutor. Mas de repente essa ideia se deu fim com a entrada do médico pela cara. A notícia é ruim. Naquele momento, tipo um mau pressentimento, foi confirmado quando o doutor foi dizendo: fizemos que estava no nosso alcance. Infelizmente o paciente não reagiu e veio a falecer. Então vi você morrendo sem poder me despedir. Sinto muito te ver sofrer. Não vai ver seu filho crescer. Deixa um sonho assim morrer. A vida do crime não é pra mim nem pra você. Não é pra mim nem pra você. No hospital, triste final, você não quis os pais honrar. Uma história, final sem glória. Peço a Deus pra abençoar.